Minha gente, o tema de hoje, então, simpatias e antipatias terrenas. Quando a gente fala de simpatias e antipatias, pensarmos um pouco nisso, talvez nos reportem até a termos cada vez mais confiança naquilo que a doutrina espírita prega, que é a lei da reencarnação, não é verdade? Onde nós criamos relações afetuosas, amores, somos até forçados pela lei da vida, através do nascimento já, com a presença, a participação do pai e de uma mãe, dos irmãos, da família como um todo, e aí tem a parentela que convive conosco, né? E depois nós vamos crescendo e vamos aí buscando os nossos namorados, namoradas, aí marido, mulher, e aí temos filhos, ou seja, se forçam relações afetuosas. E se elas realmente se enraizarem em nós, por convivência ou por diversos outros motivos, às vezes até alguma ação bem contundente, salvar a vida, etc., né? Elas permanecerão dentro da nossa alma. E é bem prático a gente observar que, trocando de roupa, que é o nosso corpo de uma encarnação para outra, isso não vai sumir em nós. Isso vai permanecer. E de uma forma ou de outra, isso vai ter que aparecer. Por um outro lado, também por esses convívios todos, né, nós podemos criar os desafetos, as inimizades, aquelas coisas que muitas vezes acontecem entre pais e filhos também, que acontecem entre marido e mulher. A gente tem, né, milhares de exemplos aí. E também as convivências no trabalho, com a parentela, com os vizinhos, com mais diversas formas de relações que nós temos. Isto, então, é que também, permanecendo em nós, vai ter que aparecer aí um dia, especialmente, para que haja essa harmonização. E isto aparece. Daí nós vamos entender aquelas coisas que nós... Eu costumo brincar, né, com as pessoas casadas ou namorados, né, namoradas, que a gente fala pessoalmente, que às vezes não acredita nesse tipo de relação, né? E a gente diz pro namorado, né? Não foi a moça mais bonita que tu conheceu, porque tu escolheu ela. E vice-versa, né? A namorada com o namorado, o marido com a mulher com o marido. E todos admitem que não foi a mais bonita, né? Ou não foi o mais bonito. Mas por que que escolheu, então? Aí entram, então, os sentimentos da alma, que são os afetos e os desafetos que a gente tem lá no interior de relações passadas, né? E se nós pensarmos na nossa existência, no nosso dia a dia, vai ter também pessoas, às vezes colegas de trabalho, às vezes vizinhos, sei lá, ou às vezes a gente vai num lugar, só olha para uma pessoa, já sentiu uma coisa que não vai, né? Como diz assim, ó, nunca me fez nada, mas não vou com a cara. Quantas gente às vezes não ouviu isso, não é verdade? Nunca, nem vi, mas nem mais preto, nem mais branco, mas não fui com a lata, né? As expressões que se usam. Por que isso? Claro, nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, onde fala de simpatias e antipatias terrenas, que nem tudo é condição de vivências passadas, mas que tem uma energia nessa história aí, né, que realmente a gente percebe que não se encaixa, ou que se encaixa perfeitamente, tem. E na pergunta 386 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, diz assim: dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Aí eles, reconhecer-se? Não. Porque está com outro corpo, né? Não é a mesma fisionomia. Mas ser atraído um para o outro, sim. Por que ser atraído um para o outro? A lei das afinidades, né? Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre as afeições sinceras não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas. Por acaso, né? mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Olhem só. Aí a gente se, poxa vida, mas então nada é por acaso nesta vida? Não, nada por acaso mesmo. Eu vou contar para vocês, resumidamente, uma situação que poderia ser o encontro de duas pessoas, mas nesse caso aqui foi uma pessoa que estava em dificuldades financeiras e lá 50 anos atrás, né, ela fazia chimia e vendia para sustentar a família. É muito trabalhadora essa senhora e ela precisava de um tacho maior porque aquele lá tinha que muito tempo para cozinhar e não dava para sustentar a família. E ela foi em Caxias visitar uma parenta, né, e ela encontrou um tacho um pouquinho maior, mas estava meio quebrado, ela tinha que arrumar. Aí ela disse, tudo bem, já vai me ajudar. E pegou aquele tacho lá e saiu pela rua, e ela ia pegar o ônibus para voltar. Né? E no caminho até o ônibus, um senhor começa a chamar ela. Por favor, vem cá, eu vi a senhora que tem um tacho na mão que eu preciso, que eu quero, vem cá. Eu vou trocar por um maior ainda. Ele disse, eu não estou com pressa, tenho que pegar o ônibus. Não, não, por favor, chamou. Foi lá e aquele senhor trocou o tacho que ela tinha, que estava meio quebrado, por um maiorzão como ela queria. Né? Estava velho lá, ela só deu uma limpada, ajeitou. E aí conseguiu tocar para frente a vida dela, fazendo chimia para vender. Por que que ela passou naquele lugar, naquele momento, com aquele senhor que queria o tacho que estava velho dela, mas ele queria aquele tipo lá, não sei porquê, ela não contou, né? E ofereceu um grande como ela precisava. Será que é coincidência? Por acaso? Então assim são também as antipatias e as simpatias que nós estamos nos encontrando. Na vida, se a gente perceber essas coisas e começar a reconhecer não como um acaso, nós vamos entender que tudo faz parte de um processo de aprendizado e de soluções também. Ó, não seria mais agradável para eles se reconhecerem, já que numa outra encarnação, nem sempre a lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Aqueles, por que que a gente não se lembra de coisas passadas? Certamente a lei de Deus é perfeita e teria inconvenientes muito maiores. Exemplo. Como é que duas pessoas precisam se reconciliar, se amavam no passado, se traíram e agora precisam se reconciliar? Se elas lembrassem da traição do passado, elas voltariam a se unir com o namorado, namorada e casar de novo para se reconciliarem? E olha que traições é mais do que comum, né? Elas iam se sentir atraídas e casar de novo para se reconciliar? Meu Deus do céu, né? Se aparecesse na frente de novo era tiroteio, não é verdade? Então, são exemplos que esquecimento do passado, né, traz muito mais benefícios do que as lembranças. A lei de Deus é sempre perfeita, não é verdade? Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Até que é um negócio de romantismo, não é verdade? Bom, você vive e tal, depois da morte você vai analisar, olha, tu teve essa história aqui, depois você vai lá, teve essa história aqui, se atraiu de novo. Tem que também ter uma vida um pouco de romantismo, né? A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior. Olhem só, isso é importante. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior a uma vida passada? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens anteriormente. Então, é a energia, é o tipo de personalidade que vai se atrair naturalmente. Também é outra forma de simpatia. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Na época que estava sendo escrito o Livro dos Espíritos, então eles responderam isso, ou seja, as correntes magnéticas, falamos aqui, né, do nível de ondas, de verdade, de honestidade, ou de safadeza, etc., etc., são as atrações, né? ah, por que que você foi se sentir atraída por aquela pessoa? E aquela pessoa, né, era tão má que aprontou isso para você. Será que você se sentiu atraído porque você era um anjo com alguém que ia aprontar com você? Não vamos acreditar nisso, né? Então, às vezes, a gente se esforça para ser um pouco anjo, mas a gente não é assim, porque senão não cairia nas redes, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uma frase que diz assim: só lobos caem em armadilhas de lobos. Né? E não sei o que eu estou dizendo, não está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Então, as antipatias agora, né? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? As antipatias é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, na diferença na maneira de pensar. Mas, à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, com o aprendizado, né, as diferenças se apagam e as antipatias, então, vão se diluindo e voltam às simpatias. Né? E olha, então, a pergunta 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem um espírito pior ou melhor? Será que a antipatia nasce sempre entre aquele que tem um espírito pior? Parece ser, pela lógica, em um e em outro. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Então, não é só, né, os piores que sentem as antipatias. Também os melhores sentem a antipatia. E agora nós vamos ver por quê. Ó. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que possa julgar e desmascarar. Ou seja, um espírito inferior, mal, vamos dizer assim, como a gente tem o conceito, o ignorante, que é melhor a palavra, né? Se ele é falso, ele tem antipatia com qualquer um que seja verdadeiro, porque ele sente medo que essa pessoa possa desmascarar ele. Ele já sente uma antipatia natural. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Se ele sabe que vai ser desaprovado, porque aquele que é verdadeiro, honesto, conciliador, etc., vendo essa pessoa, já vai desaprová-lo, porque sente a energia diferente, mesmo nunca, sem nunca ter falado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. Ou seja, você adquiriu um inimigo naturalmente, em outras palavras. Vamos pensar assim naquele inimigo, né? Tão ferrenho, mas pode chegar lá. O bom espírito tem repulsa pelo mal. Olha aqui, né, aquilo que eu falei primeiro. É só lobos, cai em armadilhas de lobos. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, isso tudo funciona de maneira inconsciente. Não é... em palavras, em ações mais conscientes, né? Seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Se ele é realmente bom, ele não fica com ódio nem ciúme, não fica com nada. Ele só sente aquela energia negativa, respeita aquela pessoa daquele jeito lá e fica só alerta para não cair na armadilha. Entende? Então, se o espírito é realmente superior, não tem mágoa, não tem ódio, não tem rancor, não tem nada. Ele sente que a energia não se afinizou com a dele. Porque o outro, sendo, entre aspas, né, falso, como a gente usa também, safado, etc., né, ele vê que não foi. Né? Pode ser um acontecimento de uma outra vida que vem agora se refletir. Até pode, mas pode ser só energia também. E então, ele procura ficar na dele. Já não se toma mais as afinidades. Vejam que essas repulsas podem acontecer não à primeira vista também. Porque assim como duas pessoas que tiveram relações fortes no passado, que tiveram encrencas, traições, e depois são atraídas para, numa outra encarnação, casar de novo, e aí as diferenças só vão aparecer durante a convivência, também entre os outros tipos de relações, de amizade, de qualquer forma, né? Às vezes também colegas de trabalho e tal, com a convivência começa a aparecer, né? Quando começa a se sentir mais à vontade, a emitir mais as coisas, começa a aparecer aquelas relações ou de uma simpatia maior ou de uma antipatia maior. E aí começa a sentir que as energias não fecham e você começa a dizer, ó, tudo bem, né? Segue a tua vida e eu sigo a minha. Vejam então, claro que isso, quando vai acontecendo aos poucos, o trabalho é ir se harmonizando, se nós somos um pouco superiores e ajudando, né, a outra pessoa a ir compreender, crescer, etc. Mas é sempre um processo difícil, pelo desequilíbrio energético, magnético que um tem com o outro. Vejam só como, se nós estudarmos então a questão das relações de vidas passadas e as questões magnéticas, energéticas, nós vamos entender então essas questões das relações, porque somos atraídos para determinadas pessoas ou porque nos sentimos, né, de se afastar de certas pessoas. Então vem todas aquelas questões, como nós comentamos antes, de olhei, não fui com a cara, não me fez nada, nunca, mas não vou. Né? Cabe a nós, com certeza, respeitar. Também tem um outro ditado que é de bom tom, né? A gente ser alerta, tudo bem, mas até prova em contrário, essa pessoa não fez nada para mim, por isso eu devo respeitá-la. Não preciso fazer uma sociedade com ela, se eu sinto que não é para fazer, né? Porque senão eu estou sendo imprudente. Mas também não preciso ter, né, não evitar qualquer tipo de relação, etc., que aí impede-se o próprio crescimento.